dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Cast. Eu sou o Júnior. Por que que eu não posso tomar um Häagen-Dazs? Você é pobre. Simples. Simples, a resposta é simples. Você é pobre. Sou empresário, meu irmão. Então, pra você ver, você é empresário e ainda não tem a capacidade de tomar um Häagen-Dazs. Ainda não, filhão. 45, tá, acho, 45 há dois anos atrás. Eu nem sei quando é que tá um Häagen-Dazs agora. Eu sou o Marco, também sou pobre e homem chora. Vamos pedir dinheiro nessa porra também, né? Caralho! Podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô só aqui fazendo podcast pedindo dinheiro pra tomar um Häagen-Dazs. Esse foi o relato mais lindo que eu já ouvi. Eu também sou pobre. Cara, nosso cara, agora, é isso aí, tá vendo? Os caras são... Sou o Dudu e eu tô tomando Häagen-Dazs e pau no cu da sociedade. Mentiroso! Nosso garoto aí, abastado, viagens internacionais. Ele tinha que vender o corpo e vai pra Tailândia. E aí você tem um pouco do dinheiro e vendeu o Dudu da a elite, faz parte da elite brasiliense aí, ó. Mexe com a politicagem do Brasil, um cara rico. Ah, mas aí você vê que o nosso cast tem de tudo, né? Pobre, abastado, mano, né? Nordestino, aqui é... Agora vai o menino do Nordeste. Que é o Thiago Galfa, direto de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. Você também é pobre? Eu também tô aí trabalhando aí, assalariado. E existe filme brasileiro, sim. Assistam filmes brasileiros, que eles são muito bons. É isso aí, galera. Vamos falar hoje sobre... Um dos filmes brasileiros aí que veio surpreendendo não só o Brasil como o mundo, aliás, acho que mais o mundo do que o Brasil, Que Horas Ela Volta, conhecido lá fora como Second Mother, Segunda Mãe. É um filme aí com a Regina Casé como protagonista. Olha que lindo, nossa amiga do Esquenta aí, fazendo Esquenta! Um filmaço. E mostrando que ela, além de animadora de programa dominical, sobre pagode e funk, ela é uma atriz de primeira. Eu acho que devia estar lá indicada ao Oscar esse ano e levar essa estatueta para casa. E com uma grande direção aí da Ana Mulliart. Como é que é? Ana Mulliart. Mulliart. Brasileira. Ah, olha, tá vendo? Mulher brasileira fazendo cinema, dirigindo filmes e fazendo sucesso. Realmente esse filme quebra várias barreiras, não só dentro do filme como fora dele. Inclusive, elas andaram aí o mundo todo recebendo vários prêmios. A Regina Casé nos tapetes vermelhos da vida aí, ó. E vai ter bastante spoiler nesse programa. Então, quem não assistiu o filme, vai lá, assiste o filme. Já passou até na Globo o filme, então deve estar de fácil acesso aí pra galera. E vem aqui ouvir o podcast pra discutirmos um pouco sobre esse grandioso filme brasileiro. Brasileiros. Vamos falar de uma forma geral primeiro, depois a gente entra com ênfase em cada filme. O que vocês acharam, assim, do cenário brasileiro, do cenário dos filmes brasileiros? Será que é muito preconceito da gente mesmo brasileiro contra os filmes nacionais? O que vocês acham, caras? No caso desses filmes, o interessante é que eles saíram primeiro lá fora, né, pra depois sair aqui. É, você vê o preconceito já a partir daí, né? Pois é, exatamente por esse fato, né? Porque o que acontece? Imagina só, um filme com a Regina Casé. A Regina Casé, ela faz um programa dominical que fala sobre funk, pagode, axé, sobre o popular brasileiro, né? Então, a imagem da Regina Casé diante do pessoal não é uma imagem de um Tony Ramos da vida, esses globais, assim, tá ligado? Pelo menos hoje, porque a Regina Casé, ela, acredito que é uma das atrizes brasileiras que passou pela maioria das épocas de filmes brasileiros, né? Ela tá aí desde a época da Pornô Chanchada e vem até hoje, aí sempre ela tá presente, sempre tá fazendo filme, ela tem uma carreira bem produtiva no cinema, apesar de não ser muito conhecida, exatamente por isso. O brasileiro, ele tem esse preconceito contra filmes brasileiros, principalmente de drama, né? A gente vê no cinema, eu não tiro a razão muito do brasileiro, porque no cinema a gente vê bastante filme brasileiro, até porque é lei, né, ter filmes brasileiros no cinema. Então, só que a sala só tem filmes de comédia brasileiro, só tem aqueles filmes de comédia da Globo Filmes. Estilo Besterol, né? Estilo Besterol, com os mesmos atores, sempre Marcela Adnet, Fábio Porchat e aqueles mesmos atores de sempre. Então, eu acho que, por mais que acho que não dão a oportunidade do brasileiro de assistir um filme diferente. E ele só vai descobrir se é bom ou não se ele assistir, né? Eu não vejo muito dessa forma, porque só tá no cinema aquilo que vai dar dinheiro pra galera, né? E a Globo, tipo, como ela é a manda-chuva desse cenário, ela meio que já sabe que a galera quer dar risada dentro do cinema, entre aspas, na visão dela. Porque, além desses dois filmes, tem muitos outros filmes que a própria Globo mesmo produz, e tem uns outros independentes de drama, suspense, que não vem pra grande massa, né? Não vem pra geral assistir. Mas são filmes de grande qualidade, pô. Eu dei uma assistida aí esses tempos aí em uns filmes nacionais e, cara, eles não perdem em roteiro com os filmes de fora, não. São tão ricos quanto os de fora. Então, mas o que o Galford falou, eu também concordo com ele. Sabe o que acontece? É que é culpa do próprio público. Porque os filmes que vão dar audiência, esses que são os filmes nas cenas principais, assim, que é o que é da Zorra Total, né? Vamos puxar da Zorra Total e do Vai Que Cola. São filmes que levam pra esse tipo de comédia, né? Comédia mais tosca, né? Mais chatinha, que é mais besterol, né? E tem mais público pra isso do que pro próprio drama. Também vários filmes de drama aqui no Brasil que não são levados a sério mesmo. Mas também não é só esse problema, porque também envolve outras coisas, como, por exemplo, marketing, que esses filmes normalmente não tem muito marketing, até porque não tem figurão. Isso mesmo. Então o marketing é baixo, porque, obviamente, se chegar o Marcelo Adnet na TV e chamar pra assistir o filme dele, você vai assistir. Agora, se chamar a Regina Casé, normalmente o cara não vai, tá ligado? Porque o Adnet tem um apelo muito maior do que a Regina Casé com o público. Até porque ele é conhecido por outras coisas, né? Exato, e por conta do preconceito dele mesmo, do público mesmo, contra o programa dela, né? Isso. Então, você leva, assim, por esse lado. Então, é muito melhor pro cara colocar um filme da Globo lá, que vai, pelo menos, não vai encher a sala, mas vai a galera sempre tá assistindo, sei lá, um casal de namorados, pra fazer nada no cinema, não quer muito compromisso, tá ligado? Não quer colocar um filme de drama que não vai nem encher a sala. Eles não colocam nem filme de drama americano muito. Você vê, chega a época do Oscar, esses filmes, assim, mais fora da grande público, como Brooklyn, esse ano, teve Amor, que é um filme francês uns anos atrás, até ganhou filme de estrangeiro. Filmes assim fora do grande povão, assim, que não é blockbuster, dificilmente se encontra no cinema. Então acontece mesmo com filme brasileiro. Não é só você pegar uma série que nem Vai Que Cola, que já é consolidada, e fazer um filme, do que você fazer um filme, você mostrar um filme de drama, entendeu? O pessoal já vai assistir, porque já tá assistindo a série, falar, porra, a série é legal, é engraçada. O filme vai ser engraçado também. Eu assisti esse filme. O filme é nada mais nada mais que um episódio de uma hora e meia, velho. É, sempre tem vários poréns, não é só uma coisa, né? São várias coisas que fazem com que isso aconteça. E só que o que acontece, na verdade, é que esses filmes dificilmente estão no cinema. Os poucos cinemas que estão, normalmente sempre são os cinemas mais de elite. E dificilmente tá no cinema povão. O cinema povão, ele acaba apelando mesmo para os filmes blockbuster, né? Filmes de maior repercussão. Uma coisa também que eu reparo nos filmes nacionais, quando eles não estão no apelo de comédia, é que eles vão com um papo muito cabeça também, velho. Então é uma outra forma de arte. Eles, quer dizer, eles levam a arte muito a sério quando é assim, pra drama. É, não sei igual se vocês me entendem. Vai muito nos dois extremos, né? É. Vai muito nos dois extremos. Ou é muita comédia, ou quando é drama mesmo. Lá no drama, no fundo do poço mesmo. Isso. O cara fica chateado. Desolado, assim. Fica desolado, velho. Você fica pensando, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui, velho? Val? Sim? Pode tirar, por favor. Tô indo. Não acontece muito. Agora o primeiro filme que a gente vai entrar já falando dele, que é o Que Horas Ela Volta, ele tem uma particularidade que ele, depois que estreou, inclusive, tinha até saído do cinema, começaram a falar tanto desse filme nas redes sociais, a galera que assistiu, né, que ele chegou a voltar pro cinema, mesmo após ter saído de cartaz, porque ele fez sucesso depois, né, que ele tinha saído. Tanto que a diretora já até terminou um outro filme, e ele vai fazer sucesso só agora no final do ano. Do ano passado. Então, pra você ver, a repercussão acabou dando resultado, né? Eu acredito que ele teve uma bilheteria, filme de drama, assim, sem ser filme de comédia, com certeza depois de Tropa de Elite foi o filme com maior repercussão lá fora. Maior bilheteria no Brasil. Esses filmes, quando normalmente lançam, eles são lançados aqui em São Paulo, pelo menos. Pra você conseguir assistir um filme brasileiro desse tipo, você tem que ir no Cine Itaú, ali na Paulista, na Augusta. Isso. Nesses filmes, nesses cinemas, mas... E aí o que aconteceu foi que o Que Horas Ela Volta voltou e veio pro Cinemark, se eu não me engano. Algumas sessões, mas não todos os Cinemarks. Dificilmente eles estão no cinemas... Em toda a rede, né? Dificilmente eles estão nos cinemas de shopping, por exemplo, que são os cinemas mais populares, que a galera vai mais. Sempre é esses cinemas, assim, como no Itaim. É sempre cinema de rua, assim, cinemas mais russos mesmo, que colocam filmes europeus, por exemplo, esse tipo de coisa. Então acaba fugindo do grande público mesmo. Val? Sim? Pode tirar, por favor. Tô indo. Esse Que Horas Ela Volta, já dando a introdução, conta o quê? Regina Casé, ela interpreta uma empregada doméstica, né? A Val? A Val, que inclusive só tem esse nome mesmo, Val, não fala nem o nome completo dela, é só Val mesmo. Então ela é o quê? Ela é uma nordestina que deixou o Nordeste assim que sua filha, pouco depois da sua filha nascer, à procura de emprego aqui, emprego em São Paulo, né? Pra tentar sustentar a filha dela no Nordeste. Então ela saiu de lá, como muitas brasileiras fizeram isso e fazem até hoje. Deixou coisa normal, né? Isso, uma coisa infelizmente normal, deixou a filha dela lá pra vir cuidar do filho dos outros aqui. Interessante que esse filme tem Que Horas Ela Volta como nome aqui no Brasil, e lá fora ele tem o nome de Second Mother, né? Segunda mãe. E é exatamente isso que ela é a segunda mãe do garotinho lá, que... O Fabinho. É o Fabinho, né? E o que mostra ela, o filme inicia mostrando ela com o Fabinho pequeno, ela cuidando do Fabinho, a mãe trabalhando, né? E depois já mostra ele adulto, e ele tendo ela como uma mãe, né? Então acontece uma reviravolta na vida dela, porque ela... continuou vivendo na casa dos patrões, né? Como acontece com muitas empregadas domésticas, ela faz parte da família praticamente, pelo menos mora na mesma casa, né? Pelo menos na cabeça dela, ela faz parte da família, né? Os patrões já, tipo, não considera tanto ela da família quanto ela se considera da família. Isso. Aí ela... Acontece que a filha dela cresceu e quer fazer um vestibular em São Paulo, então ela sai lá do Nordeste pra vir pra São Paulo, aí pensando que a mãe dela morava numa casa própria, né? Mas a mãe mora com os patrões, então ela pede pra patroa dela pra que a filha dela possa passar alguns dias com eles. E é o que acontece, a patroa dela não é uma pessoa má, então deixa ela ficar tranquila, fica algumas semanas lá até ela fazer essa prova, esse vestibular, e poder voltar ou arranjar um lugar pra ficar em São Paulo, né? Então acontece o seguinte, acontece que essa filha dela é o cão, né? Mano, que ódio que eu tenho dessa mina, velho. Ou pelo menos era isso que era pra deixar, que era pra gente pensar, né? Então, cara, que ela era pra mim, cara. Pra mim, ela tava mentindo. No começo, pra mim, ela tava mentindo. Eu tinha certeza absoluta que ela não ia fazer vestibular porra nenhuma. Que ela só tava lá, mano. Eu tinha certeza disso, velho. Eu acredito que ela tava fazendo. Eu já acho diferente de vocês. Eu acho que ela. Por ela ter estudado lá com o tal, ela até menciona um tal professor que mexeu com a cabeça dos alunos lá pra pensar o mundo de uma outra forma. Tipo, de ser esse estereótipo, a casa do patrão e o empregado. Por exemplo, que nem tem aquela parte que eles tocam bastante. Por que separar o sorvete do patrão do sorvete do empregado? E ela foi lá e ela mesma que entrou lá pra, tipo, pra quebrar aquilo. Porque, meu, se eles falam que ela considera ela tanto da família, por exemplo, tem uma parte, né, que quando ela, assim que ela chega na casa e apresenta os familiares, até o dono da casa vai mostrar a casa pra ela. Fala, ah, aqui é meu quarto e tal, isso aqui é o quarto do de hóspedes. Ela falou assim, ah, tá, esse aqui é o quarto dos hóspedes, e aquele lá é o quarto da Val. Ah, entendi. Ah, eu posso ficar com esse quarto? Que ela até ficou, não pode, porque ela falou, mas Val, por que não? Aí o cara fala, não, pode sim, tá, eu quero estudar aqui. Ela meio que mostra, putz, porra, mano, se ela é considerada da casa, da família, por que que ela vai ficar num cubículo daquele, tendo um quarto grande que só vai receber uma pessoa de vez em nunca? Por que que a família já não pensou um quarto maior pra ela, se considera ela da família? Eu acho que ela, que o lado da Jéssica ali naquele filme é pra mostrar isso, a diferença, porque a pessoa fala que é da minha família, mas tem meio que um preconceito contra ele, porque muitos anos já cuidando do filho dela. Não, mas eu acho que ela não é tão vilã assim, cara. Não, é exatamente isso. O problema é o seguinte, é porque ela é... Isso aí é o que o filme vai mostrar lá pra frente, né? Mas de início, o que o filme quer mostrar é que ela é uma filha da puta, né? Ela é enfolgada, ela tá chegando na casa dos caras ricos e quer botar moral na casa que ela... Ela, como isso. Mesmo diz, ela é hóspede, né? Ela não. Ela tá ali pra viver com o lugar onde a mãe dela, empregada doméstica, vive. Ela não é. Não tem que estar se metendo nas coisas do patrão, não tem que estar pegando livro. O interessante, como você falou logo de início, é que ela vai fazer arquitetura, né? E isso. Arquitetura, o Fabinho também vai fazer arquitetura. A diferença é que o Fabinho, ele estudou a vida toda em escola particular, ensino de primeira, e ela não, estudou em escola pública a vida toda lá no acho que Pernambuco que ela vem. É. Então a diferença é gigantesca, né? Gritante o nível de qualidade de ensino, né? De início, a ideia do filme, com certeza o que a diretora quis passar, é que ela é filha da puta, ela tá fazendo errado, ela tá sendo folgada, ela tá passando dos limites dela. Coisa que a mãe dela fica preocupada o tempo todo, né? Fala, não, filha, mas não faça isso, que tá errado, tem que ser assim, tem que ser assado, que eu sou da família, só que o meu lugar não é aqui, meu lugar é ali. Você tá sendo ousada, você não faz parte desse mundo. Ela chega a falar isso, você não faz parte desse mundo, esse mundo é um mundo pra outras pessoas. Só que a menina, ela é folgada, até então, né? Aí o filme começa a ser construído, né? Essa situação da menina vivendo lá na casa dos patrões por essas semanas, enquanto ela não chega o dia do vestibular, ela estudando, né? Então acontece várias situações, como por exemplo que o Júnior já falou várias vezes do Häagen-Dazs, né? O Häagen-Dazs, para quem não sabe, é uma marca de sorvete caríssima, né? Sorvete normalmente não tem, inclusive nem tem em mercado popular, só tem em mercado... Pão de açúcar. É, pão de açúcar pra cima, né? Só tem em mercado de elite, né? Então, é um sorvete bem mais caro, um sorvete que está fora do poder do popular, né? da classe popular, né? Classe média, está fora do poder dessas pessoas. Então, só que acontece o seguinte, ela ela se sente incomodada por não poder compartilhar desse sorvete, que é um sorvete que está lá na geladeira. E a mãe dela, não, você tem que tomar esse sorvete aqui, que é um sorvete até sem marca, né? É só aquele pote de sorvete... sem sorvete. Mas, na verdade, é que o sorvete deve ser que bom, porque normalmente não vem marca, só vem aquele rótulo de papelão, né? É sem rótulo, é uma caixa sem rótulo, é um sorvete qualquer, pra deixar bem claro que é aquele pote lá de 2 litros que as pessoas costumam usar como pote em casa. Que bom. Tipo, de início, essa mina me incomodou, velho, porque ela renega a mãe dela, velho. Então, ela já cai no conceito já assim, porque ela, como a Val já tem um convívio com a família, já sabe os limites que ela tem, ela já tem estipulado onde ela pode ir, até onde ela pode ir, e a Jéssica não sabe, quer dizer, ela sabe, mas ela não quer estar nesse nicho de empregado. Então, por a Val morar no quartinho dos fundos do empregado lá, ela não queria dormir num colchãozinho, sendo que, com certeza, velho, a vida dela não tava top lá em Pernambuco, tá ligado? Tipo, pra ela vir pra São Paulo pra estudar e ela se vislumbrar com a vida que, tipo, ela viu o Fabinho, quis ter a vida que o Fabinho tinha, tá ligado? Não sei se vocês estão entendendo. Eu acho que ela não quis ter a vida que o Fabinho tinha, ela só achou errado ela ter aquilo disponível pra ela, sabe? Tá ali, ela tá disponível, ela tá naquele mundo, tá ali naquela casa. Ela não poder compartilhar aquilo, por que eu não posso? Porque o que tem de errado? Que eu tenho diferente do Fabinho, eu cago fedido e o Fabinho caga cheiroso? Tá aí, eu sou da opinião do Dudu, velho. No começo essa menina me perturbou muito no mas começo. Mas essa é a ideia mesmo. O filme, o interessante do filme, ele é muito bem dirigido, porque a ideia é essa. Você tem que. Você se sente incomodado. Você tá assistindo, você se sente incomodado. Pô, ela tá abusando, ela tá fazendo errado. Essa menina não é pra estar aí. Ela tá dormindo no quarto de hóspede, que é mó luxuoso. Ela tá usando os livros dos patrões, que era pra ser usado pelo moleque. Ela tá almoçando na mesa com o patrão. Ela tá tomando café na mesa. A patroa deu café da manhã pra ela. Serve café da manhã pra ela. Então. Mas serve a contragosto. Não, mas serve. Nem a contragosto, assim. A patroa é uma coisa engraçada, porque assim. A patroa, na minha visão, ela não é vilã em momento algum. Não, eu também não acho ela vilã. Eu também não acho ela vilã, então, não. Apesar de depois... Ela tem o estereótipo da mulher de classe média alta, velho. Isso. É assim não, que ela sabe. Ela chega uma parte ser sim vilã. Não, ela fica incomodada, velho. Tem do ponto de vista dela, porque tem uma pessoa que ela nunca viu na vida, a menina, e a menina tá entrando na casa dela e fazendo tudo o que ela quer como se tudo tivesse disponível pra ela. Mano, ela é mulher, então ela tá claramente vendo que o marido dela tá com interesses com a menina. Aí chega uma menina na sua casa, folgada, que no começo do filme ela assim, aparece folgada, falando que vai fazer o vestibular, não tem nada que prove que ela vai fazer vestibular, por isso no começo ainda do filme eu ainda duvidava do vestibular dela, pra mim ela só tava lá enchendo o saco. Aí a menina sai com seu marido de carro, tá almoçando com seu marido, você tá vendo ele olhando. Porra, não é que ela é vilã, mano. Imagina isso. Você tem um ano, você tá tendo uma inimiga na sua casa. Eu acho que vai muito além disso. O que acontece é o seguinte. Qual é a questão do filme? O que o filme toca? O filme é o seguinte. Ele quer mostrar esse lado dessas empregadas domésticas que são tidas na sua mente como família e, na verdade, elas são empregadas domésticas. Elas são pessoas que estão dentro da casa dos outros, mas que elas têm que viver sempre na sombra. Elas não são como empregadas. Isso é uma... Eles querem mostrar o quê? Porque chocou tanto lá fora esse filme. Esse filme chocou tanto lá fora porque lá fora isso não acontece. A gente assiste 200 filmes de famílias americanas e a gente nunca vê o empregado doméstico. A gente vê a família completa, mãe, pai, filhos, 3, 4, 5 filhos e nunca vê uma empregada doméstica, porque isso lá fora não existe. O que existe são diaristas... Alfred. Mas o mordomo o mordomo ainda é diferente. Ele não faz o que ela faz. O mordomo ele comanda. Ele manda as pessoas, né? Como é o nome dele? Ele gerencia a casa. É como se a governanta da casa. O mordomo é como se fosse a governanta da casa. Nesse caso, elas são empregadas domésticas. Ela faz tudo. Que é o que lá fora são sempre diaristas que existem. Então o que acontece? Eles querem mostrar. Lá fora chocou porque isso não existe. Então, por exemplo, eles estão almoçando. E a mesa do jantar é do lado da cozinha, só que eles não podem levantar para pegar o sorvete, eles não podem levantar para tirar o prato da mesa, eles não podem levantar para colocar a comida, tem que ser tudo a Val, tudo eles chamam a Val. Só não chamam a Val para limpar a bunda deles. Na verdade não é nem isso, mano. A Val que já, tipo, já tem aquilo lá já pré-estipulado, então ela não deixa ninguém fazer nada. Não, então isso... Ela quer ser a... ela tem aquele jeitão de mãezona. Isso, mas esse é o ato que quer mostrar. E o que tá errado? Porque a filha dela vê esse sentimento dela de já querer fazer tudo como sentimento errado. É um sentimento errado. O que o filme quer passar? O filme quer passar que é exagerado isso no Brasil, esse sentido de servidão, quase escravidão. Tá ligado? Ele quer já mostrar exatamente isso, porque a elite paulistana é uma elite que já vem há 200, 300 anos sendo construída, a cidade tem 450 anos, ela vem sendo construída há centenas de anos, e mesmo depois que a escravidão acabou, eles continuam vivendo da mesma forma, eles continuam sendo servidos da mesma forma, a diferença é que agora eles pagam um salário pequeno para essas pessoas. Então, o que acontece? Por que, que ela não é vilã? Ela não é vilã porque ela foi criada assim, o mundo dela é assim. Você não pode vilanizar ela porque o mundo dela é desse jeito. Ela foi criada para ser desse jeito. Ela não teve uma educação diferente. Ela foi criada quando ela nasceu, com 2, 3 anos, ela tinha uma mulher para cuidar dela. Não foi a mãe dela que cuidou dela. E assim aconteceu com a mãe dela, e assim aconteceu com a avó dela, e provavelmente a bisavó dela aconteceu a mesma coisa, só que com escravos. E acontece muito na elite, principalmente a elite paulistana, esse tipo de coisa, a elite brasileira, na verdade, a elite brasileira em geral, esse tipo de coisa, porque eles são, a maioria já tem esse histórico, e vai passando de pai para filho, e isso não mudou. Lá fora, na Europa, por exemplo, não teve a escravidão como teve aqui. Então, lá fora não existiu esse negócio de servir dessa forma. Quem servia era pago por servir. E da mesma forma, nos Estados Unidos lutou-se muito, muito mais. Na verdade, lutou-se lá fora contra a escravidão, e aqui no Brasil praticamente não lutou-se contra a escravidão. Então, porque aqui no Brasil já foi a consequência, né? Já não dava mais para sustentar mais a escravidão. Tanto foram os últimos, né? A gente só fez porque fomos os últimos. Foi pressão da Inglaterra, que era o grande país, né? Era a elite da época, né? Então isso foi passando de pai para filho e continua sendo passando. Então ela não é a vilã da história, ela é a causa da história, ela é o comum da história. Ela não faz por mal. Tanto que ela trata a mulher bem, ela em momento nenhum é desrespeitosa com a Val, ela não é desrespeitosa, ela não é uma pessoa ruim, igual a gente vê filmes que o pessoal destrata o empregado doméstico. Ela é uma pessoa boa, até de bom coração. Ela falou que a filha vinha, ela aceitou colocar uma estrela dentro da casa dela, ela aceitou... por exemplo, compra um colchão, eu vou comprar um colchão pra ela, igual a avó falou. Então compra o melhor colchão, eu cuido disso, pode ficar tranquila, pode ser que eu pago, né? Então ela não é uma pessoa ruim, ela só é uma pessoa com valores diferentes, ela foi criada de uma forma diferente. Ela não tá fazendo uma coisa ruim. Val? Sim? Pode tirar, por favor. Tô indo. Por isso que eu falo também que a Jéssica também não é uma vilã também. Nesse filme, eu acredito que esse filme não tem tanto vilão. Não tem vilão, é a história da realidade, da nossa realidade. O que acontece é o seguinte, é que o filme ele foi montado de uma forma para que a gente acredite que ela é a vilã no começo, entendeu? Isso, o começo você fala assim, mano, essa filha da puta é folgada, não tá fazendo pra fazer curso nenhum. Imagina alguém chegar na sua casa, querer dormir na cama boa, querer comer, abrir sua geladeira e comer o seu sorvete especial. Você vai se sentir incomodado. Quem não vai? Todo mundo vai se sentir incomodado. A diferença é que ela tá mostrando ali uma luta de classe. Ela tá mostrando que ela não tem o direito de ser inferiorizada. É isso que eu ia falar. Porque ultimamente a gente tem visto bastante sobre isso. Professores mostrando mais esse lado, né? Fazendo mais a cabeça das tem sido discutido isso, né? Das crianças. Por que que o cara que tá lá em cima pode usufruir de tanto e eu que estou aqui embaixo não posso usufruir também? Nem que seja um pouco. Nem que seja pular um pouco na piscina. Isso, que é o caso. Por que que eu não posso fazer isso? Né? E é o que o filme quer mostrar. E ela também, a própria diretora, ela quer mostrar também... É a história de vida dela, né? Que ela escreveu o filme no que ela passou. Que, por exemplo, enquanto ela trabalhava, uma empregada doméstica cuidou do filho dela. Isso. É meio que uma filmografia. Cinebiografia. Né? Tudo grafia. o que acontece é o seguinte, é porque... Então, ela quer mostrar exatamente esse cenário. E o choca por quê? Choca porque no final do filme... Acreditamos que todo mundo já assistiu, né? A gente percebe que a menina estava certa, a Jéssica estava certa. A Jéssica estava horrorizada pela mãe dela ter uma vida de servidão e deixar de viver a sua própria vida para viver a vida dos outros. Exato. Que a gente vê isso direto. Qualquer pessoa que andar num shopping, qualquer pessoa que andar mesmo num bairro, num bairro de rico, né? A gente vê da classe alta, a gente vê que quem cuida dos filhos, por exemplo, não é a mãe. Quem cuida dos filhos é empregada. Na época, até alguns anos atrás, quando o governo regularizou a profissão de empregada doméstica, a gente viu o desespero que foi de muitas crianças, porque muitos patrões acabaram despedindo as empregadas, porque teria que pagar vários e vários direitos, porque fazia anos que a empregada estava dentro da casa deles. E essas empregadas, ela tinham vínculos com os filhos desses empregados. Muitas vezes até com os empregados, criou os empregados e agora estavam criando os filhos deles, e assim vai, assim segue a vida. Porque o que acontece? Realmente as pessoas não têm tempo, só que acontece o seguinte, essa pessoa, no caso a patroa, ela foi criada desse jeito, ela não teve esse vínculo com a mãe dela, porque a mãe dela também tinha que trabalhar e largar ela. Então ela também não sabe como criar do filho. Para ela, ela tá criando um filho ótimo, tanto que tem várias cenas onde o moleque tá depressivo lá, e ele vai buscar a Val, não vai buscar a mãe. Exatamente. Ele caga pra mãe dele. Isso. Quando ele vai dormir, vai no quarto da Val dormir. Pois é. Porque que ele acha o afago, né? O afago de mãe verdadeira mesmo, não é na mãe biológica, na mãe de criação, a Val, né? Isso, tanto que a mãe uma hora pergunta pra ele, por que, que a Val pode e eu não posso? Ele responde, porque a Val me acha inteligente, né? Ele não passou no vestibular, ela fala, porque a Val me acha inteligente. E quem é que acha o cara inteligente? Quem é que acha o cara bonito? A mãe. É sempre a mãe, tá ligado? A mãe que fala esse tipo de coisa. Não é o mundo. É sempre a mãe que tem a opinião. O filho é bom, não importa o que aconteça. Ixi, vou ter que mandar uma mensagem pra minha mãe. Vamos ver, tá uma coisa errada. E essa também... Essa emoção que ela tem com... Esse vínculo, na verdade, que a Val tem com o Fabinho é muito pra também suprir aquilo que ela deixou pra trás, né? Que é a Jéssica. Por exemplo, ela não tinha filha. É uma troca de favores, entre aspas, uma troca de favores entre o Fabinho e ela, né? Porque a filha dela tá no Nordeste e a mãe do bicho não para de trabalhar. Então, é a mesma o laço idade, dos dois... É praticamente a mesma idade, a Jéssica e o Fabinho... Então ela quis substituir a Jéssica pelo Fabinho, né? Isso, tanto que elas ficaram 15 anos sem se ver, né? Foram 15 anos que elas ficaram sem se ver. É, ela não conhecia nada, né? Exato. Você vê quando ela chega no aeroporto, ela fica procurando, cadê? A mina já passou, ela... A mina já passou, já tá atrás dela, Val. Ela não sabe nem como é a aparência da mina. Não chama nem de mãe, né? Ela chama de Val, porque realmente... É, porque não tem vínculo, não tem vínculo. Não tem por que chamar de mãe, infelizmente. Só vai chamar de mãe, assim, no final do filme, né? Depois de todo o baque. Então o filme segue, obviamente o filme tem outras coisas, como, por exemplo, do homem, né, o dono da casa, o... Não, mas isso aí a gente tem que dar uma ênfase também, velho. Isso. Do José Carlos com a Jéssica. O José Carlos, que é o marido da... Que é o dono da casa, né, o patrão da Val, ele vive uma vida sem graça. Ele é um cara, ele é um pintor frustrado, que não teve... Tanto falarem pra ele que ele não ia ter capacidade, ele desistiu de expor suas telas, né? E ele vive aquela vidinha só esperando morrer, como realmente existe muito nesse cenário. Porque, assim, você tem, nesse cenário, principalmente, mais do que na classe baixa, na classe alta, a pessoa tem que se provar, ele tem que ser alguém de sucesso. Ele tem essa obrigação, ele tem que mostrar para os seus amigos também, ricos e bem-sucedidos, que ele também é alguém de sucesso. E isso não acontece com como é o nome dele? O José Carlos. Não acontece com o José Carlos. Então ele foi um homem frustrado, ele herdou a fortuna dele do pai dele, né? E não tem um bom relacionamento com a esposa dele. Ele... Diga-se de passagem, como retrata bem, tipo, muito do que a galera da classe média alta vive. Isso, né? Então. Casamento de fachada. Casamento de fachada, ele não tem mais interesse na mulher, a mulher não tem mais interesse nele. Eles vivem pela comodidade. E ele, por ter toda essa frustração, ele acaba indo buscar outras pessoas, né? E como ele chegou lá, ele pensou, chegou uma menina aqui do interior que nunca viu nada. Família humilde e tal, é uma pessoa que não tem conhecimento de mundo, eu me interessei por ela e vou me aproveitar dela, né? Então, e isso acontece muito, muito, muito, assim, eu moro no Nordeste atualmente, meus familiares são a maioria nordestinos, né? E saiu muita da gente daqui do Nordeste para ir trabalhar em São Paulo e aconteceu esse mesmo caso que aconteceu com essa menina, aconteceu com parentes meus, com conhecidos, aconteceu e acontece, tá ligado? De pessoas abusarem mesmo dessas pessoas. Procurar serviços, não só serviços sexuais, ou talvez nem só abusar, mas procurar um... Como ele chega lá e pede ela em casamento, né? Uma cena de constrangimento, assim. Loucura, né? Cena, loucura, velho. Você fica muito constrangido, tá ligado? Eu fiquei constrangido. Por ela, você fica mal, né? Loucura mesmo esse bagulho. É muito constrangido, você fica muito constrangido. Você sente vergonha alheia por essa cena. Né? Essa é a palavra. E cara, isso acontece, isso é muito real. É muito real mesmo, isso acontece muito. Então, você vê nessa cena que ele tá depressivo, ele tem a necessidade de alguém e ele vê nisso uma oportunidade, só que ele não sabia que ela não é tão ingênua quanto era a geração anterior dela, a geração da Val, por exemplo, e com certeza aconteceu muito na geração da Val. Então, ela acaba rejeitando ele, né? Tem até uma cena que eles se beijam, né? Que ele tenta beijar ela, na verdade. É muito... É uma coisa assim, é um debate muito grande também. Mas eu acho que esse caso... tá bem menor do que o da Val, porque não existe mais tanta gente ingênua quanto existia na época da Val, por exemplo. Hoje em dia o pessoal tá muito mais esperto do que tava na época, na época que, por exemplo, a idade da Val, né? Dos anos 80, dos anos 80. Eu acho que poucas agora também, tipo, são caseiras, né? Vivem dentro da casa dos patrões, sei lá. Isso, é mais difícil hoje em dia, até por causa dos direitos das empregadas domésticas. Ficou mais caro você ter alguém morando na sua casa, então... Aconteceu que diminuiu essa profissão de morar na casa dos patrões. Val? Sim? Pode tirar, por favor. Tô indo. E quando vai chegando perto do final, né, acontece o vestibular. Inclusive tem uma cena antes disso, que acontece o seguinte, a cena da piscina que o Júnior tanto falou, né? Sim. E é outra, é que acho que quando o Júnior fala que a mulher é a vilã, acho que é muito por causa dessa cena. Quando ela fala que ela liga pro detetizador... pro cara da piscina e fala que tem que esvaziar a piscina porque ratos entraram nela. Ela viu o rato dentro da piscina. É, então. Né? E acontece o seguinte, no começo do filme, a primeira cena do filme é o Fabinho dentro da piscina, né, o molequinho dentro da piscina, e a empregada doméstica, a Val, olhando ele tomar banho, enquanto fala com a filha dela no telefone. Então, aí o menino vem todo na sua... na sua inocência e pergunta, Val, por que você não entra na piscina comigo? Ela fala, não, porque a piscina é pra você, a piscina não é pra mim, né? Aí o filme continua, aí chega a menina na casa e pergunta, então, aí a Val fala, nossa, que piscina bonita. Ela fala, mas não é pra gente não, eu nunca entrei nessa piscina aí, você não se atreva, né? Acontece no cenário que o menino Fabinho acaba puxando a menina pra dentro da piscina, né? Quando eles estavam brincando lá com o amigo dele na piscina, puxa a menina pra piscina. E é um absurdo, né? Porque a menina não podia entrar na piscina dos ricos, né? E ela até reluta, né? De início. Ela reluta de início com medo, mas a mãe, né? Naquelas, né? Reluta, não! Fala com isso! Só tem piscina! Ela já tá ali olhando o pé, ela tá ali louca pra entrar na piscina. Tá fingindo que não quer mais se jogar, eu vou. Para com isso! Então ela acaba entrando na piscina e a mulher vê, né? Não gosta da cena dela entrando na piscina, né? Porque a piscina não é... Ela sente repúdio da piscina. E aí vai também que a mulher tinha acabado de sofrer um acidente e o Fabinho não tinha nem ido olhar ela, né? Isso. E ela já tá puta por causa disso também, né? Um acidente, uma porra. Que... bateu o carro, né? Ela se acidentou. Só bateu o carro, carro, acho que não aconteceu quase nada direito. A mulher já tava toda arremendada. Ai, Fabinho, eu preciso de você, meu filho. É categorizado acidente, velho. Pois é, e o que acontece é o seguinte, ele não tem esse apego à mãe, né? Então, pra ele, tanto fez, né? Ela só se machucou, daqui a pouco tá boa de mãe de novo, tá lá com suas socialites lá, dando entrevista pra TV de novo. Então ela ficou muito puta da vida. É aí que ela fala pra Val, ela fala, ó, a menina aí só quer ela da cozinha pra trás, eu não quero mais ela enchendo o saco, não. E vai chegar parente meu, amigo meu do interior aí, e vai vir pra ficar nesse... Não, amigo meu de fora vai ficar nesse quarto aí, que é hóspede de verdade, né? Não quero mais saber de vocês aí, não. Dela, essa menina aqui, não. Aí quando a Val vai falar pra menina, a menina se revolta e sai. Um dia antes da prova, sai doida, no meio da chuva, no meio de São Paulo, sem rumo, né? Retardada, né? É, a cena volta toda de lutar pra ela não ir embora e tal. Eu acho até engraçado. Ela tá saindo fora. Eu vou embora, eu vou embora. Não, minha filha, não vai estar tá chovendo, tá chovendo. Eu tô indo embora. Ah, tá bom. Boa sorte na prova. É, então, não, mano, eu achei uma loucura isso, velho. Ela não acompanhou a menina, fez porra nenhuma, mano. Mas é, aí acontece que no... É porque o emprego dela prende ela ali, velho. Ela meio que... Ela entendo isso, tá ligado? Ela também não tem, ela não tem esse apego com a filha também. O apego dela é com o Fabinho, sabe? Se fosse o Fabinho, ela ia atrás do moleque. Ela não tem esse apego com a filha também, porque não foi ela que criou a filha. Ela não tem esse sentimento de filha tão forte quanto ela tem. Se fosse o Fabinho naquela situação, ela com certeza teria corrido atrás do Fabinho. Ia deixar o moleque porque... sozinho de forma alguma. Não, mas por que ela correria atrás do Fabinho? Porque o Fabinho é o emprego dela que gera o dinheiro, que gera o sustento da filha dela, mano. Nessa situação já não vejo assim, cara. Eu acho que o Fabinho é o filho dela, sabe? O Fabinho... Não, pra mim o emprego dela tá acima de tudo, mano. De tudo, qualquer coisa. Não é um emprego, pra mim é, velho. É o filho. O filme trata muito bem que ela tem muito mais do que o trabalho ali pelo Fabinho. Você vê que ela até decide sair fora depois que o Fabinho viaja. Né? Isso. Ela não tem mais sentido eu ficar aqui, né? Minha missão tá cumprida. Além do claro, a filha dela, o que aconteceu? A filha dela passou no vestibular. Que é a menina que veio do interior, que estudou em escola pública, passou, fez vários pontos lá. E o Fabinho não, né? O Fabinho tá lá mó triste, a mãe dele tá consolando o Fabinho, a Val, né? Aí chega a mãe dele, aí vai consolar o Fabinho não gosta muito, aí a Val sai do cenário e depois volta com a notícia. Nossa, minha filha passou, ela fez tantos pontos. Aí a mulher... E ele não passou por um ponto, não foi? É, ele não passou por um ponto, eu acho, um, dois pontos. E a menina e a patroa ainda desencoraja, fala, ó... Mas não se empolga não, viu? Foi só a primeira prova, né? Só a primeira prova. Não, fase. Mas por que o Fabinho considera mais a Val mãe do que a outra? Quando ele fala pra Val que não passou, ela, tá bom, você tenta de novo. Aí a mãe, lógico, né, filho? Você estudou meia boca, né? Sempre, sempre botando os defeitos moleque no moleque, entendeu? A Val colocou o moleque pra cima, né? E ela colocou o moleque pra baixo. Você é um merda mesmo, tá ligado? Você passou porque você não faz porra nenhuma, filho de uma puta. Pois é, ela realmente não é a mãe, porque como a gente acabou de falar, é a mãe que fala que você é bonito, independente de você ter um olho só na cara, né? Então realmente a Val é a mãe dele, tanto que, como deixa claro o nome do filme lá fora, é a segunda mãe, né? Já que o título trata mais do... Da patroa, né? Que é que horas ela volta, porque o moleque sempre pergunta, que horas minha mãe vai voltar, já que ela... E com certeza a Jéssica perguntava isso, ela até fala isso, né? Ela perguntava isso quando tava sozinha lá no Nordeste, quando é que horas minha mãe volta, quando a Val ia visitar ela e ir embora, né? Então é exatamente sobre segundas mães, sobre quem é mãe, se a mãe é quem cria, ou a mãe é a mãe biológica, né? E é o que acontece muito nesses cenários... No cenário brasileiro, onde tem muitas mulheres. Aí também vem outras discussões, né? Porque a mulher vai deixar de trabalhar para cuidar do filho nos dias de hoje? Vai aquele discurso machista onde a mulher tem que ficar em casa cuidar da família? Mas ela não tinha nem o apoio do ex-marido lá e tal? Ela vivia brigando com a Jéssica brigava direto com o pai dela, pô? A Jéssica brigou com o pai dela por ter tido filho, não foi por isso? Foi por esse motivo. Outra parte grande do filme foda. Isso também. Isso. Foi aí que aproximou as duas, pô. O que acontece é o seguinte, ela queria, a Val, ela não sairia daquela casa de jeito nenhum, né? E a menina achava errado ela continuar naquela casa, né? Ela não era tratada como gente. Mas aí, antes de falar do negócio do filho, que ela só descobre depois, o que acontece é o seguinte: a menina se reestrutura, né? Consegue sair de lá, arranja uma casa alugada. Mas ela arranjou com a Val essa casa. Não, antes ela arranjou sozinha a casa, depois que a... Não, ela arranja com a Val. Não. Arranja com a Val, só que a Val não fica. Isso, não. A Val isso. Vai pra... Então, ela arranja com a Val. A Val permanece isso. No serviço, porque não pode deixar. A Val continua só pagar o aluguel, né? Então, o que acontece? A menina, ela passa no vestibular, né? Aí acontece a cena na piscina, que é interessante, porque a piscina foi secada, já que a menina era um rato, né? E sujou a piscina. Isso. Então a Val fica tão feliz, que vê que a filha dela realmente tinha razão. Que ela não merece ser tratada assim. E que, independente de qualquer coisa, a filha dela é gente, sim. Merece ser tratada como gente. Então, o que a Val faz? Na maior cena de revolta, ela levanta a calça até o joelho, né? E desce na piscina. Finalmente ela desceu na piscina. Mesmo a piscina estando vazia. Essa parte foi foda. É muito foda. É onde você ali se... Quem tem um coração, assim, muito mais mole, se chora ali igual uma criança, né? Ela foi contra a aventura, né? Ela fugiu, ela fez uma coisa errada, ela entrou dentro da piscina, ela cresceu, ela evoluiu, ela passou de nível, né? Ela saiu daquele... Quebrou as barreiras. Quebrou as barreiras. Então, mano, ela foi uma contra a aventura e entrou dentro da piscina. Entrando da piscina, várias metáforas ali naquela cena da piscina, né? Ela liga pra filha dela, assim, até falando baixinho: filha, você não acredita o que eu tô fazendo? Eu tô dentro da piscina! Não, ela dá um chute e fala: tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Barulho de água, barulho de água, tô na piscina. E mó se escondendo, né? Toda felizona, tipo... Você tava certo. Tô na vida bandida aqui, tô quebrando tudo, filho. Pois é, né? Então ela viu que realmente não era lugar. O que acontece? Como acontece em todo o cenário também burguês brasileiro, o moleque foi fazer intercâmbio, né? Que o intercâmbio é a desculpa pra eles, pra o moleque é um fracassado... Pra falar que ele não passou no vestibular e foi fazer intercâmbio pra ver o que quer fazer da vida, né? Ele quer decidir ainda o que vai fazer da vida. Então a Val, naquele momento, com a filha, ela descobriu que a filha tinha tido um filho também, né? E tinha feito a mesma coisa que ela. Tinha largado o filho lá no Nordeste pra vir estudar, pra arranjar uma profissão pra poder cuidar do filho, né? Ela viu: não, eu perdi minha vida. Minha filha não pode perder a criação do filho dela também. Então eu não vou deixar que isso aconteça. Então, com o moleque indo embora... Vem a revolta. Ela vai... Aí ela quebra as correntes. Pois é, ela pede as contas, acaba com a escravidão dela. E a mulher fala: ah, é por causa de dinheiro, eu posso aumentar seu salário. Mas Val, você sempre foi da nossa família, sempre esteve aqui. Como é que você faz um negócio desse? Ela: não, eu quero ir embora. Mas por qual motivo? Ah, motivos pessoais. Mas por qual motivo? Ah, é que eu quero cuidar um pouco mais da minha filha. Aí ela realmente... Tem toda aquela... Se é o que você quer, aí ela, tipo, foda-se, tá bom, vai embora. Vai ter outra aí segunda-feira. É, então ela realmente foi cuidar da filha dela, então ela foi cuidar do neto dela, na verdade, pra que a filha dela pudesse ser alguém. E agora ela também não tem mais o filho dentro de casa, então é mais de boa, um empregado a menos não vai fazer falta. Pois é, tanto assim. E as metáforas desse filme são grandes. Não é porque contar o filme todo, com certeza quem tá ouvindo aqui já assistiu, tem a metáfora do jogo de louça, né, do jogo de xícaras, que ela dá pra ela no dia do aniversário dela, e ela comprou na Casas Bahia, né? É uma coisa que, com certeza, a socialite tá dando uma festa lá, pra uma festa de grife lá, ela não vai querer usar o negócio da Casas Bahia, né? A coitada da Val não entende. Ela falou que queria usar numa ocasião especial, e, pô, aquela é uma ocasião especial, né? Então tem várias situações dessa, né? Isso que torna o filme incrível, né, cara? É o que ela faz quando ela chega na casa lá da Jéssica, que ela conta, né, que se pediu as contas, aí a Jéssica não botou fé de início. Depois ela fez, acabou, agora é só nós duas aqui, e passa um café pra gente, que eu trouxe uma surpresinha lá da casa da patroa. Ela pegou de volta essas xícaras, né? Já que a patroa não quis usar pra ela, eram xícaras caríssimas, né, coitada? Que deu do salário dela pra comprar pra patroa rica. O que o filme quer tocar é isso, né? A mensagem que fica é exatamente isso, né? Quer questionar esse negócio de terceiros cuidar do seu filho, O que também abre o debate, né? Se é certo ou se é errado, porque como a gente já falou, ela precisa trabalhar, né? A mãe do Fabinho também precisava trabalhar. Então ela, acho que ela tem que dar mais atenção, mas não tem como não alguém criar do filho dela, né? Cuidar do filho dela. E abre também o questão desses empregados domésticos no Brasil, que são mais escravos do que empregados domésticos, né? Eles são realmente escravos, eles estão fora daquela sociedade, eles estão ali como fantasmas, eles entram e saem dos cenários como fantasmas. Eu mesmo trabalhei de garçom para essas pessoas, a gente tem que estar ali como as sombras deles, a gente não tá, tem que estar como pessoas. Entendeu? Qualquer intervenção nossa é um erro. É um objeto. É, a gente é um objeto, tem que passar como fantasma mesmo, não pode... Tá, e não é para ser assim, né? É um ser humano como o outro, são seres humanos iguais. E não é o valor do dinheiro que deve definir um ser humano. Exato. E também a mentalidade do empregado, né? Sim. De se achar um membro da família quando a pessoa está te olhando de outra forma, como vocês estão falando aí, como um objeto. É, o que tem que mudar mesmo é isso. Mas será que não seria um pouco inocência da Valve? Não, não é inocência da Val. De pensar que sempre estava... A Val foi criada para servir. A Val vem de uma família pobre que serviu anos e anos outras pessoas, com certeza, lá no Pernambuco. Deve ser igual, por exemplo, as famílias vêm de famílias de plantadores que trabalhavam na terra de coronéis. Isso há 100 anos atrás, existia no Brasil tranquilo. Sei não, há 50 anos atrás até, existia no Nordeste. Já não existe mais tanto no Nordeste... Até por causa da política, mas... Só que os grandes coronéis... as famílias dos coronéis, elas... Os que trabalhavam os coronéis... Eles eram feitos, criados para servir, né? Então tem que mudar essa mentalidade que existe no Brasil. De ambas as partes, Não é? Não quer dizer que tá certo ou tá errado a Val ou a empregada. Elas foram criadas assim. Essa mentalidade que tem que mudar. As próximas gerações... E como mostra muito o Fabinho, né? Eu vi muitos comentários, o Fabinho reconhece que a Val é alguém e tal, mas será que o Fabinho vai reconhecer que a mulher que vai cuidar do filho dele é igual a mulher que cuidou dele? Talvez não, né, cara? Eu acho que o Fabinho não mostrou amadurecimento. Muita gente falou que ele mostrou um amadurecimento. Eu não vi isso nele, Também não vi. Pra mim ele era uma criança. Mas... Ele não é uma geração que tá pensando diferente. Quando ele chegar, ele vai pegar uma empregada doméstica pra ele, igual a mãe dele fez. E não vai ser a Val, vai ser uma empregada doméstica que vai cuidar dos filhos dele, sabe? Não, tem que mudar essa visão, esses jovens, os ricos, né, abastados, esses jovens abastados, eles têm que mudar essa visão e tem que começar a tratar essas pessoas que servem eles, que trabalham para eles, de uma forma diferente, né, como seres humanos mesmo, né? Não como escravos, como vivia a Val, né, praticamente. Val? Sim! Pode tirar, por favor. Tô indo. Então, senhores, pra fechar esse filme, qual nota que vocês dão pra esse filme? Cara, eu vou falar minha nota. Eu acho que esse filme ele é bem melhor. Ele foi, inclusive, o filme indicado pelo Ministério da Cultura pra representar o Brasil no Oscar, né? Como melhor filme estrangeiro. Ele não foi selecionado para os 5 melhores filmes de outros países ganharam, inclusive um da Colômbia foi selecionado, do Brasil não, apesar da repercussão lá fora. A maior repercussão desse filme, na verdade, foi mais na Europa do que nos Estados Unidos mesmo, até porque o americano não costuma gostar de filmes estrangeiros, o europeu que tem mais essa cultura de gostar. Eu acho que ele devia estar representando sim o Brasil, e eu acho que todos os filmes que estão disputando o Oscar, eu acho que ele devia estar igual o Amor teve alguns anos atrás aí. É o filme francês, né? Amor, é o filme de melhor estrangeiro. Eu acho que ele devia estar entre os melhores filmes, não só filmes estrangeiros. Acho que ele devia estar lá, porque, cara, é um filmaço, é um filme que mostra é uma realidade de muitos países que tiveram escravidão. É uma realidade, assim, do Brasil, que é um dos maiores países do mundo, né? É uma realidade que tem que ser mudada. É um filme muito bem construído. E pra mim é um filme nota 10 e muito melhor do que muitos filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme esse ano, com certeza. É um filmaço, cara. Filme nota 10, sem dúvida. Regina Casé destruindo como atriz, como empregada, ela faz uma Val perfeita. E a Regina Casé, por incrível que pareça, ela não é nordestina. A Regina Casé é carioca e vem da burguesia carioca. Seu pai era um grande radialista. Ela não tem nada de pobre, assim, por mais que ela faça uma pobre muito bem. E a represente a classe baixa brasileira aqui, com seus programas, com seu populismo em geral. Ela não é uma pessoa do povão, ela é uma pessoa da elite, mas ela sabe muito bem representar essas pessoas, por mais que tenha controvérsia. Eu não gosto do programa dela, mas eu sei do valor que esse programa tem para a nossa sociedade, né? E, cara, não só ela, como as outras atrizes também, a menina é muito boa também. Inclusive, é o grande primeiro filme dela. O rapaz, nem tanto, não teve que mostrar muito, né? Mas o... Como é o nome da menina mesmo? Esqueci agora o nome dela. É a Camila Márdila, muito boa. E a Karine Telles também fez uma... Fez uma socialite ali perfeita, cara. Eu acho que o filme é 10, é muito bom mesmo o filme. Minha nota é 10 pra ela. 10 coroas. Então, minha vez. Vai lá. O que o Thiago falou, o Galford falou, concordo também com ele. A minha nota é 10 de 10, 10 de 10 coroas pra esse filme. Por tudo que ele representou ali, né? Tanto da grande casa e da senzala. Sim. Mostrou muito bem esse filme. E eu acho que aqui no Brasil tá tendo muito preconceito com essa atriz. Não sei se eu vou falar, se vocês vão concordar ou não. Muito de muitos programas aí, por exemplo, o Pânico, por exemplo, de tratar muito mal os artistas brasileiros ultimamente, fazendo piadas escrotas. Já fizeram muitas piadas escrotas contra a Regina Casé, né? E contra outras pessoas da mídia, né? Brasileira. E tratando ela como qualquer uma pessoa, como uma atriz ruim. E pelo muito contrário, né? Eu acho. O que ela já fez de obras no Brasil, cara. Não é pouco, não. E esses caras deveriam ter mais respeito. Eu acho que a comédia brasileira tá muito baixa, cara. Os caras estão perdendo a noção e... Ah, velho. Tá muito assim, tá muito escroto. Estados Unidos é pior, velho. Eu não acho, cara. Não, mas eu acho culpa da comédia. Eu acho que a comédia é o reflexo do país, pô. Não pode, acho que não. Não, mas calma. Dá pra culpar a comédia. Deixa eu tentar explicar. Eu acho que o brasileiro tá perdendo a essência dele como comédia. Tá perdendo a essência dele e tá indo muito mais, se espelhando muito mais a comédia americana. Sim. Ultimamente eles estão focando muito mais a comédia americana. Estão tentando ser aquilo que eles não são de essência. Sim. Como eu posso dizer? A Regina Casé era de comédia. Sim, era. Se eu dizer Rádio Pirata, ela fazia Rádio Pirata muito bem, cara. E hoje em dia tem pessoas que estão fazendo comédia e não estão dando valor àqueles que vieram antes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal que faz comédia, eles valorizam aqueles que vieram antes porque abriram portas para eles. Mas hoje em dia ninguém reconhece quem veio antes, velho. Nada no futebol, esse que é o problema. É isso que é o problema. Mas o Brasil... A gente se espelha em coisas... A gente está se espelhando muito nos americanos e tudo aquilo. O Brasil uma é pouco comédia patriota. Que não é nossa, que não é a essência nossa. O Brasil é pouco patriota, a gente sabe disso, né? Não tem como comparar o cenário americano com o cenário brasileiro. Você imagina um cara como, sei lá, acho que dos poucos que tem hoje que faz ainda comédia assim, pastelão. A comédia típica brasileira, que foi a primeira comédia que Trapalhões. Essas comédias assim mais antigas, né? Acho que o Tiririca. São poucos caras assim que tem hoje em dia que ainda faz essa comédia... apelativa. Eu não, acho que essa comédia de hoje é muito apelativa. Não, ele tá falando do Tiririca. Os que não fazem. Não, tá? Sim. Porque assim, não. O Brasil sempre falou de peito, de bunda, sempre fez piada com esse tipo de coisa, só que não era só tão escrachado como é hoje, né? Era sempre ficava entre linhas, né? Como o Tiririca faz, como os Trapalhões faziam. Mas eu acho, cara, que isso é um reflexo, não é da comédia. Os culpados não são os comediantes, porque os comediantes eles só fazem se o produto vender. Se o produto não der certo... Isso. Não é culpa do comediante, velho. É o que a mídia pede atualmente. Se a mídia tá pedindo peitos e bundas, você não vai ficar falando de umas coisas nada a ver pra você não fazer sucesso, velho. Tá pedindo falar mal de fulano ou de ciclano? Isso. Não fazer, você tem que falar, mano. Você precisa de dinheiro. Mas a gente tem que ver o lado dos caras também. O cara precisa fazer sucesso, velho. Igual você acha, então, por exemplo. A gente, comediantes que a gente conhece, como, por exemplo, Eduardo Stablitz. O Eduardo Stablitz faz aqueles papéis lá no Pânico, só que quando você vai ver o Eduardo Stablitz falando, ele é mó cabeça, ele tem gosta de Shakespeare, ele gosta de teatro, ele gosta dessas coisas, só que ele vai fazer um teatro pra 5 pessoas na porra do teatro. Aí ele faz um papel retardado na TV pra 5 milhões assistir. O povo é lixo, o povo tá virando lixo. Infelizmente é o que vem vendendo, né? Mas às vezes, por isso que é bom uma atriz como a Regina Casé mostrar que ela tem capacidade de fazer outras coisas, porque por mais que de início, como aconteceu, as pessoas não vão assistir, mas depois acabaram indo assistir, o filme até voltou pro cinema. Porque, pô, a Regina Casé faz Esquenta, eu gosto do Esquenta, então eu vou assistir porque a Regina Casé é do Esquenta, tá ligado? E acaba assistindo. Por isso que é interessante que esses atores que têm a capacidade de fazer algo a mais do que as suas comédias, eles vão atrás e façam e tenham a oportunidade de fazer alguma coisa diferente para mostrar. Igual você vê, por exemplo, Matheus Nastergalli. Matheus Nastergalli faz um filme de drama, ninguém conhece. Ninguém sabe do filme de drama. Faz comédia, todo mundo corre atrás, entendeu? E o cara é um puta de um ator, do Matheus Nastergalli, né? É um puta de um profissional. Pois é. Só... Digo de passagem, é um baita de um ator. Aí o que tem? O cara é foda, o cara tá ali sempre, tentando fazer a arte dele, só que a arte dele, cabeça não, respeitosa não vende, tá ligado? Aí quem sofre somos nós, que procuram assistir filmes que mais ou menos, né, mano? Acho que a gente não sofre tanto não, porque a gente tem internet, não, a gente claro procura sofre, saber. Porque, entendeu? Por exemplo, você vai assistir um cinema, o que, que você vê mais forte? A gente sofre, cara. A gente sofre na quantidade de filmes feitos, né? Porque não é valorizado. Fez esse filme, aí não dá bilheteria e não vai fazer outro filme desse, tá? Não vai. Igual aquele interessante, é até um filme... Eu nem lembro se eu gosto dele ou não gosto, faz tempo que eu assisti, mas eu acho que eu gostei. Dois Coelhos. Eu lembro se vocês lembram, Dois Coelhos. Pô, filme de eu não assisti, de ação brasileiro aqui. Ele fez até um certo sucesso. Foi um filme bem diferente do filme típico brasileiro, tá ligado? Mas só foi feito um, que é o filme não fez dinheiro, tá ligado? Teve até um filme de guerra agora, eu não assisti também. O Brasil fez um filme de guerra e todo mundo tá falando muito bem dele. Qual é o nome do filme? Eu esqueci agora o nome do filme brasileiro. Lembrei. É A Estrada. Muito bom esse filme brasileiro, cara. Então, eu acho que o Brasil tem sim capacidade. Acho que a gente tem que dar só mais valor ao filme brasileiro. E a sua nota, Marco? Vamos lá, minha nota. Eu achei o filme, porra, sensacional. Eu assisti com a minha namorada. Quando terminou o filme, eu vou confessar pra você, os meus olhos suaram um pouco. Não chorei. Suou um pouco. Ah, não, para com isso, não. Mas minha nota é 10, o filme é, porra, sensacional. A Regina Casé tá bem pra caralho nesse... Eu tenho até uma história legal pra contar pra vocês. Minha mãe é diarista, né? Sim. E aí, quando eu assisti o filme, porra, eu pensei na minha mãe o tempo todo, né? Uhum. Aí eu falei, mãe, a senhora tem que assistir esse filme. Aí, pá, eu fui, infelizmente, como não tem pra você não achar por aí, né? Eu baixei e gravei num DVD pra ela. Aí eu tava no meu quarto aqui, ela tava assistindo, aí vem, entra ela, acaba o filme, entra ela com a cara cheia de lágrimas, mano, chorando, chorou muito, chorou horrores. Nossa, que filme lindo, retrata mesmo, né? É bem assim mesmo, teve uma patroa dela que era tipo meio zoada, entendeu? Ela cuidava dos filhos da patroa dela. Uhum. Ela, não, é assim mesmo, eu lembro quando eu passava isso com tal pessoa... Nossa, é fantástico esse filme. Porra, eu fiquei mó legal de ver minha mãe chorando pacas, entendeu? Por assistir o filme e achar mó legal. Véio. Você ficou feliz que sua mãe chorou, é isso? Eu fiquei feliz que minha mãe chorou. Sim. Mas ela chorou sem você ter dado, cara, não? Sem você ter dado uma surra nela. Escroto, né? Eu nem precisei bater nela, velho. Faz a mãe dele sofrer vendo o filme e achar legal. Então, eu nem precisei bater nela, velho. Pra ela chorar, foi mó legal. E você, Dudu? Mas qual a sua nota? Ele não falou a nota. Eu falei 10, mano. 10, ó. Eu dou 10. Você tá dormindo, jovem? Marcos de Ouro. A gente tá muito bonzinho nessas coroas, né? Não, vai tomar no cu. O filme é bom pra caralho. Ó, o Dudu. O Dudu vai dar 7. Não vai porra nenhuma. Velho, o filme é top. Não tem como você não se emocionar. O elenco, tipo, retratou exatamente o que é a vida da população, assim. Desde do empregado ao patrão. E, tipo, o ódio que ele instala, tipo, desde da picuinha, da empregada lá com a filha, ou as revoltas que ela tem perante ao sistema que é no Brasil e tal, é, não tem como não dar 10 coroas pra esse filme, né, velho? Isso aí, 10, todo mundo 10 aí, eu acho que... 10 coroas, parabéns, filme, você todo é foda! Todo podcast que a gente faz, a gente dá 10, agora o Deadpool, tipo, todo mundo for 10. É, não, velho. A gente vai ficar sem credibilidade. A gente tem que começar a ser, Que credibilidade, né? É essa, né? Que credibilidade é essa? Então é isso, galera. 10 de 10 aí. Todo mundo aqui, todo mundo lá fora do Brasil deu nota altíssima. Aqui também nós demos nota altíssima, que é o que importa, né? Nossa. Não tinha como ser diferente, ainda mais que a gente vive essa realidade, né? Pois é, a gente conhece. Lá eles deram e eles estavam conhecendo essa realidade. Imagina a gente que conhece essa realidade. Convive com pessoas, convive com várias Val aí, conhecemos muitas Val e sabemos como é a dura realidade. Eu acho importantíssimo que a classe alta brasileira assista esse filme e, quem sabe, ganhe consciência, não trate isso como um estereótipo do Brasil, igual foi, por exemplo, Tropa de Elite, não, estereótipo do Brasil, mesmo Cidade de Deus. Trate isso como a realidade brasileira, não estereótipo brasileiro, porque... É importantíssimo ter a conscientização sobre esses assuntos na nossa sociedade para que possamos mudar e, quem sabe, daqui a alguns anos fazer um filme diferente. Um filme tratando uma empregada doméstica de uma forma completamente diferente do que foi tratado nesse filme, né? Apesar de ser um filme ótimo, é um filme triste, né? Do filme não mostrar a tristeza claramente, ele deixa entre suas linhas que é um filme bem triste, né? Com certeza. É um filmaço brasileiro. Filme do caralho, velho. Filme... do cacete, pra todo mundo, você vê, até o Marco assistiu e gostou. O Marco saiu do mundinho dele de videogame e super-heróis. O Marco saiu do mundinho dele de Call of Duty e gostou. Vai se foder, faz mal tempo que eu não jogo. Eu acho que todo cara, todo nerd aí também merece não, tem obrigação. Deveria assistir esse filme, né? Então... E a gente vai ter que... iremos manter a regularidade de falar sempre de um filme brasileiro. E sempre filme brasileiro aqui na pauta, que são, é um ótimo cinema, além de falar, obviamente, dos blockbusters, que são de qualidade também. Eu acho que não só o Brasil, mas todos os países, com certeza, tem uma grande pérola, um grande filme que deve ser assistido. Vamos pegar o francês, que é cabeça. Isso. Pra gente ficar francês filoso. Tem um bom pra caralho, velho. Que é Azul é a Cor Mais Quente. Isso, tá vendo? Francês é bom. Isso é pra você ver como... Os Intocáveis também. Por isso que eu falei que Marco assistiu também esse filme, que o negócio deu... Na cara de vocês, ó. O padrão Chupa. De bom filme dele é o... A sacanagem. Azul é a Cor Mais Quente, tá ligado? É assistiu pela putaria. Eu tenho um bom Azul é a Cor Mais Quente. É um filme bom. Não, vocês vão falar é um filme bom, filme. Mas vai dizer que você assistiu porque pensou que era um filme bom. Você já assistiu porque tinha putaria, cacete. Não. Ah, tá. Agora vai falar o contrário. Pensando não, na verdade. Acho que não. Ah, não. Ah, não. Tá. Nossa. E assim encerramos mais um Irmandade Cast no meio da treta. É isso pessoal, aí. Não deixa de curtir. E eu disse não que eu não tretaria nesse cast, velho. Tá, não deixa de curtir nossa página no Facebook. Entra lá no nosso site, irmandadenerd.com. Isso. Assina o feed. Lá no site também. Comenta lá no site, comenta lá no fanpage. Ah, segue no Insta agora. Agora no Instagram também. Tem um garoto HQ lá no Instagram também. E manda e-mail pra gente aí, ó. Fala o e-mail aí, Thiago. O Thiago vai me colocar como garoto HQ, mano. Por que garoto HQ? O cara tatuado. O cara tá tatuado. Ah. Não é porque eu sou um assíduo leitor de HQ, é porque não, eu tô não reclamando. Ele é HQ ambulante. Tem aí também o nosso site aí, é o nosso e-mail, né? contato@irmandadenerd.com. Manda e-mail aí, que a gente vai dar um jeito aí de ler os e-mails também, ver um bloco legal aí pra ler os e-mails. Então, galera, vamos aí. Cada vez que vocês fizerem mais contato conosco, nós fazemos mais conteúdo pra vocês. Que lindo. É isso aí, ó, tá vendo? Eu fiquei 3 dias pensando nessa frase. Não, sai agora. E vamos incentivar o cinema brasileiro. Outra coisa também, quando você estiver lá no cinema, se for assistir um filme qualquer com a sua namorada, se não tem ainda um filme pra assistir, vê se tem um filme de drama brasileiro. Quem sabe, às vezes é um filme que te surpreenda, como foi esse filme. Como nos surpreendeu. Então, fica a dica, galera. Falou!